versículo 1 do capítulo 28 de Mateus, nós lemos: depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Já ressurgiu. Como havia dito, vim de ver o lugar onde ele jazia. Agora, ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Ora, eu vo-lo tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais. Ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá me verão. Irmãos, este versículo, ele é um versículo tão importante quanto o próximo versículo que vamos ler, que é mais famoso do que esse. Mais à frente, nós lemos um versículo que é chamado de A Grande Comissão. Jesus declara algo aos seus discípulos, mas este versículo 10 é também a mesma declaração de Jesus para todos os seus discípulos. As mulheres foram e, quando o viram, o adoraram. E quando o adoraram, o Senhor Jesus disse: não temais. Primeira lição: se nós não apenas vamos à igreja, como estudamos hoje de manhã, não existe eu vou à igreja. Existe eu sou a igreja. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Eu e você cultuamos ao Senhor. Mas quando nós começamos a cultuar ao Senhor verdadeiramente, como igreja, a primeira coisa que o Senhor faz, primeira reação do Espírito de Deus dentro de nós é sempre: não temais. Toda vez que eu e você enfrentamos qualquer situação, nós temos que ir para os pés de Jesus e adorá-lo. Instantaneamente nós vamos experimentar literalmente isso aqui: filho, não temas, não temas. As mulheres ouviram Jesus dizendo isso, mas ouviram uma ordem: ide. Disse, diga comigo: ide, ide. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá me verão. Esta é uma declaração de Jesus a todos aqueles que verdadeiramente o adoram. É comprovado lá mais um pouco à frente, em Atos 1:8, quando Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jesus estava dizendo às mulheres: vocês vão e vão testemunhar. Digam aos meus irmãos. Entreguem uma mensagem. Contem o que aconteceu. Contem que vocês se encontraram comigo, que vocês me adoraram, que eu ministrei a vocês e disse: não precisa temer absolutamente nada. Contem isso. E depois que vocês contarem isso, eles vão me encontrar eles me verão. É literalmente a missão minha e sua nessa terra. Diga comigo, eu não estou aqui para nenhum outro propósito, senão dizer aos irmãos que Jesus está vivo. Por que que as coisas não dão certo muitas vezes na nossa vida? Por que que muitos lutam? Porque muitas vezes estão buscando viver uma outra vida fora da única missão que Deus deu a cada um de nós. Não é a missão que Deus deu à igreja. A igreja tem missionários, a igreja tem pastor, a igreja tem, estudamos isso hoje de manhã. Não é a missão que Deus deu à igreja lá, a igreja lá, lá, a igreja lá tem que fazer, a igreja lá tem que fazer, não. Eu, e não sou eu o evangélico, não sou eu o crente, eu, toda criatura que vive sobre essa terra tem essa missão: encontrar com Jesus, o adorar e sair dizendo aos outros: eu vi Jesus, ele disse para estar em tal lugar, porque lá você vai encontrá-lo também. É a missão da igreja, é a minha missão, é a sua missão. E o texto continua. Leia comigo no versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram. Alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus tinha vencido a morte. Satanás achava que Jesus estava morto. Se você assistiu o filme A Paixão de Cristo, você vê, o diabo, ele acha que venceu, até que ele ouve, que ele vê que o Messias, Jesus, ressurreto dentre os mortos, pisa o inferno, ele toma a chave do inferno e da morte para sempre. Algo que foi declarado lá no Éden: Satanás, da semente da mulher, nascerá um que vai te pisar a cabeça. Quando Jesus vence Satanás e a morte, ele vence as duas últimas instâncias que ele, como homem e como Deus, deveria vencer, para que eu e você vivêssemos a vida que ele projetou pela eternidade afora, e de carona, ainda vivêssemos nessa terra cada dia melhor. Então ele diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu agora tenho todo o poder no céu e na terra. Porque na verdade, irmão, ele sempre teve todo o poder, mas na terra não. Deus havia dado ao homem no jardim do Éden o poder e a autoridade e o governo sobre toda a terra. Satanás entrou e usurpou, e mesmo assim ele teve que usar de engano e possuir uma serpente, um elemento da terra, para conseguir intervir sobre a dimensão terrena. Deus, da mesma forma, se incorpora em Jesus, homem. Então ele tem legalidade para atuar nesta terra. E agora ele vem e apresenta-se aos discípulos e diz assim: foi-me dado todo o poder no céu e também na terra. Mas não sou eu que vou fazer as coisas na terra, são vocês. Cada um de vocês, meus discípulos. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Diga comigo, a minha única missão, o meu único motivo de estar nessa terra é ir no poder de Jesus, fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a guardar todas as coisas. Pode dizer comigo, se eu viver assim, Ele estará comigo todos os dias. Isso se chama igreja. Igreja é isso. É eu e você decidirmos viver aquilo que Jesus disse que nós temos que viver nessa terra.